Sorry, senador, boa noite, Gono Zé Marlena. Gono 09000, continua a aproximação, aguardando as pessoas de pouso. Gono 09000. Amém. Cheque 3, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 100 longe. Eu reposto na 10, 10. Papa Tango, Eco Tango Índia, Chame Torre, 118, 9, 5. Foi, 8, 9, 5, 10. Enquadrando, mantém a aproximação, aguarde sessões de pouso, é contra o índio. Obrigado, Galeão, nível 360, decola da 10, após decolagem curva direita, na saída da Eulida, Motiva. Transponder 5001, controle 119, decimal 8. Autorizado, nível 360, curva direita da Eulida, Motiva. 5001, transponder 19, controle. Bruno 973 está corrigindo, saída da Eulida, Irume, após ser conforme a alta do plano. Israel, Leda e Rome. Após o outro plano, vou... 1973. Bom, no 973, cortejamento 4, chama pronto, tipo spec, acionamento do 04. Chama na... Tá, Fabinho. Bono 096, táxi via Alfa, reporta antes da táxi de Juliette. Alfa vai chamar de você. O 144, Papa Kilo. Ready to cross the road. Clearance. The new clearance. The new road. Resolu 1-0 after full base. Papa Uniforme Bravo Alfa Vito. Resolu 1-6 Belo Horizonte. Bravo Hotel Zulu after Shomod X-Ray Oscar Mike Oscar Delta. After Direct in City. Echo November Tango India Tango. Correction. After Shomod Alfa Zulu 3-0 and Anti. Ok? After Bravo Hotel Zulu, Shomod, X-Ray, Oscar, Mike, Oscar, Delta. After Bravo Hotel Zulu, Shomod, X-Ray, Oscar, Mike, Oscar, Delta, Zulu. 144 Papa Kilo, Zero, correct. The final level 430 and the after to the takeoff. Right turn, dial, departure, laser, and much of a transition, okay? Departure, dial, after laser, and much of a transition. Mike, Oscar, Tango, Victor Alpha, transition. Tango Vitor Alpha transition. Departure is dial. Departure dial. Is correct. Then Lisa position, Lima Echo Delta Alpha and Motiva transition. Mike Oscar, Tango Vitor Alpha. Papa Kilo is correct, this is Corky 5554 and Salvador approach frequency 119 at decimal 8. 144 Papa Kilo, confirm the flight level to copy. Okay, report to red for text 1144, correction, 144 Papa Kilo. Start to report to red for text. Decolada 1-0, após decolagem curva à esquerda na saída Puca, Jalmo Caju, transponder 5003, controle 119, décima 8. Autorizado, Recife 350, controle 17, saída conforme o plano atrás. Decolada 10 curva à esquerda, Puca, Jalmo Caju, 5003 no transponder, 19-8 no controle. 6310, quanto é chamado correto? Chama pronto para o pushback acionamento. Pushback acionamento do 19. 23.4. Fala livre 04, chama pro táxi Gol 973. Chama táxi 973. Boa noite, 32858, tem a informação que ele é. Autorização para Fortaleza, no nível 370. A 3858, se ele para a mão, transição, flotinha, guarda-costa. Excelente, obrigado. Claro, tá, chegou o 973, tá com o 975, a bordo, 348, já falou a minha cara na perna. Colo 973, autorizado táxi até o ponto para Dama 0 via Índio, no ponto para Torre, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 2. E aí, já, mano pronto, 1395, o alvo é o Papá, papá, Vitor Yankee, Vitor, prepara a água, transição elétrica e aguarda cópia. Campo 3858 está pronto, cópia. Campo 3858 autorizado, Fortaleza, nível 350, via EPV 19, Bangu, após ser conforme a rota. Decolada 10, após decolagem curva à esquerda, na saída Momo, transição Froti, transponder 5006, controle 119.8. Campo 3858 autorizado, Fortaleza, nível 350, via Perzulu 19, até Bangu, com a rota conforme os planos. Recolha na pista 90, curva esquerda, na saída Momo, transição Froti, aciona a fase de transponder 5006 e o controle 119.8. Campo 3858. Campo 3858, cotejamento correto, chama a prova para o pushback acionamento no 02. Bem, 3858. Papá, Vitor Yankee, Vitor está só voltando. Confia onde decola da 10 ou 17? Está pronto, cópia? Vitor Yankee Vitor autorizado Brasília, nível 380 via Alfa Zulu 17, decola da 17 após decolagem curva à direita na saída Arbor, transição Elefa, transponder 5555, controle 119.8. Nossa estrela, linha de cola no zero, vento 100 graus, 10 nós. Torre 18.95, ajustando 092. November 1, Fofo, Papa Kilo, contact Tower 118.95. Report on the sector 2, enter on runway 17, November 1, for 4, for Paquilo. Nossas três decolões 29, controle 119.8, bom voo. Boa noite, 398. Vertex via runway 17, Quebec, Mike Lima, on taxi Lima, contact ground 121.1, to enter on April 1. Ele saiu da 360 na Dael, 1973. Quebec, Mike Lima, on Lima 121.1.

Colagem curva esquerda na saída Momo, transição Froti, transponde 5014, controle 119, décima 8. Foi autorizado Fortaleza, nível 370, fez o Luno 9, Bangu, após conforme a plana, decora 10, corona Momo, Froti, 5014 na vez. Coluna 09, minha conta de mescura, chama pronto para o pushback, acionamento no gate 09. Cavaleiro, vamos, vamos, vamos. Voo 1973, chame Recife, frequência 1251, aterre 13395. Eu com 1930, com boa noite, 1973. Boa noite, bom dia. Foxtrot, Papa Kilo, Airborne 38, contato Salvador de Pacha, 119, Decimal 8. 119, alright, Papa Kilo, thank you, bye. Arthur, good evening, November 144, Papa Kilo, passing 1300 feet. November 144, Papa Kilo, Ilha Campa, sabe se o set level 430 da Elder 4. Climb to Fenway 430 following the departure, Papa Kilo. Realizado ingresso, reporte aliado e pronto, hein, Vitor? Deixa só um instante aqui, Vitor. A 3895, prepara da Olê da Morte, vai aguarda a cópia. Daí a Olê da Morte, vou dar um batendo aí. A vida de Chivita, de 242, controle 1198, bom voo. 198, boa noite. Seu Salvador, boa noite, papapá, Vitor, Chivita, decolou na árvore elétrica, papapá, americana. Papapá, Vitor, Chivita, boa noite, contato radar, subiu para o nível de voo 380, até autorizar direto elétrica, ela é presente. Seu Vitor, direto elétrica, Vitor, Chivita. Está 3858, autorizado para o ponto de paradão na 0, via Índia, no ponto de paradão na noite, mais 5, ajustando a 0 na 3. Agora com 1013, ele está aqui a Índia, até o ponto de paradão na 0, quando pronto, estou recebendo a distância, 3258. 3305, boa noite, aciono notificação. Voo na proa de ITAP para interceptar a chegada a Mari, desça para nível de voo 050. 050, quando possível, sobre o teatro, né? Quanto que era a fora 358, sua linha e decola no 0, vento no 00 graus no 09. Channel 6310 approved the cleared startup and pushback report to Alpha Tech. November 144, Papa Kilo, call Recife Center, 125 Desmoa, e chamado 133 Desmo 95. Call 125 Desmo 1, FN, enable 13395, Papa Kilo. Thank you, bye. Autorizando 5, autorizado Guarulhos, nível 340, via peso 10, total Baté. Decola da 10, após decolagem, curva direita, na saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5017, controle 119, sinal 8. Correto, chama pronto pro pushback, acionamento no, na posição 03. Decolou 46, controle 1198, boa. 198, boa. 10, o ajuste no 013. 013, meu pé de certeza, está 3. Salvador, tá 3858, Momo, Frote, passando 287. Tá 3858, contato radar, siga para a nível de voo 350, saída da Momo. 350 na Momo, 3858. Boa noite, aciona a identificação, voe na proa de BOF para interceptar a chegada BOF, desça para 4.000 pés, o ajuste 10013. 23, desça para 4.063. Papá, papá, Vitor, Yankee Vitor, chame Recife, frequência 1288, alterne 1260. 1288, 1260. Boa. 1-0, Questionnaire 6310, approved taxi into the holding point runway 10 via taxiway India at the holding point tower 118 small 95 QNH1013. 10-13 now, and the India, holding point runway 10, then 118.95 into the landing. Boa noite, acionando identificação, vou na prole ITAP para interceptar a chegada a Mário, desça para nível de voo 050. Sempre dá a restrição, acionando 4298. 3858, chame Recife, frequência 12545, alterne 12685. 38, Oshima. Lima, tem 38, Oshima. Azul 2795, acione a identificação. Porque essa é uma identificação, tem que ser colocada por dentro. 0 21 001 mais. Autorizado por Pistão 063. Radar 701 Nordeste, Salvador. Voa na Folha de Bonfa, para interceptar a chegada Bonfa e reporte para a descida. Azul 4298, chame Torre 1189 5. 295, obrigado. Azul 4290. Solo ao 04, livre à direita, 121, no solo. Obrigado. Obrigado. Comandor, mestre. Autorizado, táxi Alfa, chame esta Juliette, 6303. Alfa, Juliette, 63. De decolagem, 1-0-0 graus, 8 na eixo. De decolagem, 1-0-0-6. Salvador, muitíssimo boa noite, azul 4298. 4298, continua a aproximação, vale a autorização de pouso. Antes, prosseguindo azul 4298, acessou. Vento 1-0-0 graus, 1-0 óleo e pouso, pistão 1-0. Ante, livre pouso, pistão 1-0, azul 4298, obrigado. 0961, decola 06, controle 1-9-8. 09, boa. Salvador, voo 1-0-9-6. 0-9-6, boa noite, contração radar, cê da bomba. Tem aqui, pode ir lá direto pra ti? Azul 2795, desce para o nível 050. Fazer para o 050, vai chegar na porta. Solo 09, livre direita, 1-1 no solo. 1-1, vamos lá. Por enquanto, vamos 096. Avança, azul, 4-1-2. Táxi livre, 4298, pela Alfa e Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, portão 1, 4-1-2. Centro Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. Centro Recife 251, alterna 3395, 33 decimal 5, para o 070, azul 274. 7, pela de Bonf, para a chegada Bonf 2795. 275.